Agora, agora, The Fest DJ Garrison Live. E aí, cara, passou! Alô, cabeça! Vivemos em uma era de grandes mudanças e muitas transformações. Histórias, novas tecnologias, fatos e acontecimentos que mudaram o mundo, voltam a mudar. Em um momento tão complexo, num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Partículas de césio, frações de segundos, cronos. Live, o mundo pede mudanças. Mas o mundo não para. E o homem se reinventa e avança cada vez mais rumo a novas descobertas e um mundo de ritmos. É o pop chegando! É tempo de nos unirmos. É tempo de harmonia. É tempo de alegria. É tempo! É tempo de vida. É tempo! Live! O tempo comanda. Deixe pra trás os problemas e viva a alegria. Porque a hora é agora. É agora! É tempo de curtir a melhor estrutura em áudio e vídeo do mundo. E o nosso águia vai sobrevoando! Subindo! Subindo! Tuas asas, meu águia de fogo! E dá-lhe picada! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada. Picada neles! Picada, picada, picada, picada, picada, picada. Jogasse a mãozinha pra cima aí. Só quem tá feliz. Joga o bracinho pra cima. A mãozinha direita. E dá-lhe a bicada. Dá-lhe a bicada. Dá-lhe a bicada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Sobe, jamaicano. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. Ele se arrasta todo, meu irmão. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Agora, maninho! Valendo! E o bagulho endoia! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Só quem tá feliz, joga essa mãozinha lá em cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, endoia, endoia, endoia, agora vai. DJ Alisson, eu quero saber se tem alguém do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima, cadê a galera do Bicola, cadê a galera do Papão da Curuzu, bota o bracinho pra cima e bate na palminha, torcida do Bicola, torcida do Bicola, torcida do Bicola, e quem é do clube do Remo, joga o bracinho pra cima, só a torcida do Leão, bate na palminha, torcida do Leão, torcida do Leão, mãozinha pra cima, vai, vai, põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Mais uma, maninho! Eu quero bem mais forte, bem mais alto, com toda a força agora que o Papai do Céu nos deu. Joga pra cima. Todo mundo cantando bem forte. Todo mundo. Quem tá solteiro principalmente. Quem é que tá solteiro aí? Joga pra cima. Atenção. Um, dois. Lá vai ela. Batida, segura na batida, bora Jamaica, bora Jamaica, bora maninha, bora garoto, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Flamengo aí, bota o Brasil pra cima. Tem alguém do Corinthians aí? Bota o Brasil pra cima, bota o Brasil pra cima, bota o Brasil. E quem é que tá de rock e não tem hora pra chegar em casa aí? Quem é? Quem é? Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Então, Ellison, manda aquela da putaria, maninho. Manda, vai, vai, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra frente, rebola pra frente, rapaz, fica na boa, daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. E deixa na batida, e deixa na batida, na batida. Por quê? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Vai me segurar. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido, é rock doido. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Aí DJ, oi, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei no pop. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12. Age. No 12 é lá, pai. Aqui é no 14. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É o Júlio Santorini. Live. Lançando mais uma do Jesus Cristo. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, feliz aí, joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu, assim ó, soquinho pro céu, soquinho pro céu. E quem curte na segunda-feira é porque vai trabalhar de ressaca na terça. E quem vai trabalhar de ressaca na terça, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Você vai sentar por cima, DJ Ellis. O DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai. E aí? Tapinha na potranca do tutum, ela balança e ori chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do tutum, ela balança e ori chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tamo junto, viu, maninho? Família Tubarão, sempre do nosso ladinho, garoto! Alisson Meirelles também tá com a gente, Bruno Alves, Valéria, Vitor Dias e a Karine. Um abraço, meu parceiro, Fabrício Vai. Alô, Fabrício, abraço pra ti, garoto. A Priscila, Joãozinho, Juan Almeida, o Juninho. Tá todo mundo, Alisson! O águia voou, deixa voar, Parceiro e amigão, ele, minha comadre Vanessa também, tá aí presente com a gente, vereador eleito pelo povo, lá em Ananindeua. Obrigado mesmo, recebeu o convite, está aqui com a gente, ele, o DJ Lourinho, o Loro Mix, também tá com a gente, obrigado mesmo de coração, o DJ Gaiato também no Vetrô, tá aqui presente com a gente, um abraço carinhosamente do Ellison pra você. Ellison. Tamo junto, garoto. Bora pra cima, Ellison, e assim vai. Cuidado com a cuca, hein? O Romarinho do Juruna está aqui com a gente, Alisson. Alô, Martins Eventos. Estamos juntos, domingo em Cametá, brother. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não... Domingo tu prepara a caldeirada lá, viu? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Logicamente, quem tá presente, as novinhas salientes. E agora? Colocando esse joga pra gente. Vai, vai. Eu falei assim pra ela. Fala. Eu falei assim pra ela. E